caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 30 de outubro de 2010, e eu, Carlos Bonaparte, estou com muito prazer de volta ao nosso espaço radiofónico. Infelizmente, na passada semana, não foi possível levar até vós este programa, mas hoje, e porque prometi há duas semanas trazer 8 músicas, hoje trago não 8, mas sim 9 temas. Vamos ficar então, para abrir, com a música Rock Me, que venceu, pela primeira e única vez, pela Jugoslávia. A música era de um grupo jovem e irreverente, que estava a fazer sucesso na hoje desmembrada Jugoslávia. Riva era o seu nome. E em 1989, venciam o Festival Eurovisão da Canção. Em 1990, era a vez de um famoso nome da música italiana encantar os jurados. Era Toto Cotugno. Encemi, música com o título também de 1992. Mas participou em 1990. Em 1991, Carola, que voltou depois e mais tarde a participar no Festival da Eurovisão, venceu em 1991 pela Suécia. O nome? Van God of N Storming. A música que então venceu este festival pela Suécia no ano de 1991. Um ano, por sinal, de muitas mudanças na Europa. Abrimos assim mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Così non t'amo diverso. Can't hear. Os anos que se seguem foram de verdadeiro sucesso para a República da Irlanda. É que nos 3 anos que vamos agora apresentar, em 1992, 93 e 94, foi precisamente a República da Irlanda a vencedora. Primeiro com Linda Martin, o tema Why Me. Em 1993, a República da Irlanda voltava a vencer e a jogar em casa. A música era de Ian Kavanagh e dava pelo nome de In Your Eyes. Rock and Roll Kids foi a música que em 1994 mais agradou aos jurados. Foi interpretada por Paul Harrington e Charles McGettin. Foram estes então os 3 temas que em 1992, 1993 e 1994 venceram o Festival da Eurovisão da Canção, todos pela República da Irlanda. Passamos agora a escutá-los. Sometimes I watch you pass by my window, and sometimes I watch you pass through my dreams, and sometimes when I look at you, you take my breath away. Sometimes I try and understand your reasons. You choose to feel the way you feel about me. And sometimes when I turn around and you're there like today, and I wanna say, you sleep in and listen to the beating of your heart. And sometimes when you're lying there, you take my breath away, and I wanna say, why me? I look at you and I get to feel. It's true, but I can't believe that it's me who's gonna be holding you in my arms tonight. And why it's me who's gonna be the one to make you feel alright tonight. Why me? I look at you and I get to feel it. Why me? I know it's true, but I remember 62. I was 16 and so were you. And we lived next door on the avenue. Jerry Lee was big and Elvis too. Blue jeans and blue suede shoes. And we never knew what life held in store. We just wanted to rock and roll forevermore. We were the rock and roll kids. Rock and roll was all we did. And listening to those songs on the radio, I was yours and you were mine. But that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Now Johnny's in love with the girl next door. Mary's down at the record store. They don't wanna be around us no more. Golden oldies, but we hardly speak. Too busy running to a different beat. Hard to understand. We were once like them. How I wish we could find those rock and roll days again. We were the rock and roll kids, and rock and roll was all we did. And listening to those songs on the radio, I was yours and you were mine. But that was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll. We just never seem to rock and roll. Ao final da nossa emissão de Histórias da Eurovisão. Vamos terminar com os últimos 3 anos desta emissão, 1995, 1996 e 1997. Em 1995 era a Noruega a vencedora. Os Secret Garden trouxeram o troféu para a Noruega. Os Secret Garden interpretaram então em 1995 o tema Nocturne. E foi este então o tema vencedor pela Noruega em 1995 do Festival Eurovisão da Canção. Em 1996 era a Irlanda que voltava a vencer pela quarta vez na mesma década. Mas seria a última. A música interpretada por Emer Kin chamava-se The Voice. Este ano tem uma particularidade de ser especial para Portugal, pois foi precisamente neste ano que conseguimos a melhor classificação de sempre, desde e até então. Foi em 1996, e só a título de curiosidade, que Lúcio Muniz com O Meu Coração Não Tem Cor chegou ao 6º lugar. Mas foi The Voice que venceu, de Emer Kin. Era mais uma vitória da Irlanda apenas 2 anos depois. E para fechar, Love is a Shining Light, música de Catherine and the Waves, que em 1997 vencia o Festival Eurovisão da Canção pelo Reino Unido. É com este tema que fechamos mais uma edição de Histórias da Eurovisão. De hoje a 8 dias, estarei de volta. Tenha a continuação de um bom fim de semana e até ao próximo sábado. to me. I am the voice of your history. Be not afraid, come follow me. Answer my call and I'll set you free. I am the voice in the wind and the pouring rain. I am the voice of your hunger and pain. I am the voice that always is calling you. The fields when the summer's gone, the dance of the leaves when the autumn winds blow. Now do I sleep throughout all the cold winter long. I am the force that in springtime will shine a light together. Oh, shine a light. shine a light in every corner of our hearts.